Death 2100. Yeah. My house. Não! Isso aqui é Soul Rua. Chave mesmo, Joe. Não venho em vão na levada, marca registrada, mantenho a fé. Agora só quero valer a parada, hit de quebrada, só expert. Fracasso é pros que não se movem, ignorar a responsa. Quem é do bem também sofre, mas não se entregam e não se corrompem. Rimando, cantando, somando, falando que a cara é ser mais humilde. Problema pique Mike Tyson, nós vai de frente com dois Holyfield. Na rua gente indefesa, mentes mal intencionadas. Não dá pra moscar de madruga nos becos, nem mandar conversa fiada. Tanto crônica e a vida, tô escrevendo essa página. Vou regando meus sonhos com sangue, suor e lágrimas. Mais amores e valores, não só cores e sabores. Roxo nós voa, hoje nós 8 a 1000. Fiz um trampo versátil e só quero versátil. Se não tá pra ajudar nem um pio, nós não quer futrica. Se joga zica, todo mundo quer paz. Quem não quer furar as tripas, dinheiro que venha de bica. Sucesso, não existe dica. Então me deixa versátil. Do jeito que eu aprendi, moleque. Clicando nos rec, montando minhas track no meu black com rap segue. A rotina da vida sofrida descrevo nas linhas, você notou. Dei ouvido pra voz que dizia que enquanto for justo contigo estou. Não se faça de fraco ou mereça dó. Quem confia em Deus nunca está só. Fecha com honestidade, não tem B.O. Tem que não se entrega pro sistema e vai na fé de Jó. Rimando, cantando, somando, falando que a cara é ser mais humilde. Problema pique Mike Tyson, nós vai de frente com dois Holyfield. Na rua gente indefesa e mentes mal intencionadas. Não dá pra moscar de madruga nos becos, nem mandar conversa fiada. Canto crônica e a vida, tô escrevendo minha página. Vou regando meus sonhos com sangue, suor e lágrimas. Quero mais amores e valores, não só cores e sabores. Roxo nós voa, hoje nós 8 a 1000. Fiz um trampo versátil e só quero versátil. Não tá pra ajudar nem um pio. Rap com R&B é nacional, nigga. R&B é nacional, nigga. Rap com R&B é nacional, nigga. Rap com R&B é nacional, nigga. Não.